Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 11 de junho de 2011. E estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, Histórias da Eurovisão, que pela terceira semana consecutiva lhe traz temas de várias edições do Festival Eurovisão da Canção. Hoje nós vamos ter, neste programa, duas versões que não integraram o Festival Eurovisão da Canção, mas de músicas que integraram esse mesmo festival. Uma das versões, e que vai ser a primeira música desta final de tarde, é uma versão cantada em espanhol pelo próprio intérprete. A segunda, aquela que vai fechar o programa, não. Já lá vamos. Vamos começar pelo princípio, a primeira música de hoje. Verano participou no Festival da Eurovisão da Canção, ano de 1968. Representou Portugal, Carlos Mendes, com o tema Verão. Aqui, a versão espanhola desse mesmo tema. Vamos depois ouvir um segundo tema, este que participou pela Irlanda, pela República da Irlanda, também no ano de 1968. Pat McGinn participou pela República da Irlanda no ano de 1968. Vamos aqui ouvir o tema Chance of a Lifetime, a música segunda destas Histórias da Eurovisão, nesta tarde de sábado, dia 11 de junho de 2011. Sabe que há precisamente um mês, ou praticamente há precisamente um mês, no dia 14 de maio, estava a vencer o Azerbaijão, mais uma edição, a número 56 do Festival Eurovisão da Canção. Vamos à música então. Primeiro, a versão espanhola de Verão, ou seja, Verano, tema de Carlos Mendes. Todo acaba en este mundo y yo voy por la playa vagabundo, contemplando el verde mar. Of a crowd, fear I thought is the chance of a lifetime. I thought you'd step from a cloud. Think of that wonderful meeting, us from above. Why should I be out walking that day again? The chance of a lifetime of love. Show me the way you are feeling always. Tell me just what I should know. Oh, a guiding hand must have brought us together, but now that seems so long ago. You are the one I have dreamed of. Oh, I never thought my dreams would come true. All I want is the chance of a lifetime, the chance of a lifetime with you. Show me the way you are feeling always. Tell me just what I should know. Oh, a guiding hand must have brought us together, but now that seems so long ago. You are the one I have dreamed of. I never thought my dreams would come true. Of a lifetime with you. All I want is the chance of a lifetime, the chance of a lifetime with you. Vamos agora, ouvintes, ficar com mais duas melodias. Depois de ouvirmos estes dois temas, de Carlos Mendes e de Pat McGuigan, representando Portugal e a República da Irlanda, ambos no Festival Eurovisão da Canção de 1968, vamos agora recuar até ao ano de 1959 para ouvir a voz de Corey Brokan, que nos traz o tema Heer Die Wereld, que representou a Holanda, como disse então, no Festival Eurovisão da Canção, ano de 1959. Depois vamos ficar com uma música que representou o Luxemburgo no ano de 1966. Ce soir je t'attendais. A música é de Michel Thor. E é ao som de Ce soir je t'attendais que vamos fechar mais uma seleção musical, a segunda do nosso programa Histórias da Eurovisão, que pela terceira vez, e assim será durante mais duas semanas, lhe traz músicas variadas de festivais da Eurovisão da Canção ao longo destes 56 anos, desde, portanto, 1956, mas sobretudo músicas mais antigas. Dat ik gelukkig ben. Heel de wereld gaat voor mij nu dubbel tellen, omdat ik het geluk nu ken. Maar heeft deze wereld niet te druk? Wie heeft er nog tijd voor geluk? Toch wil ik juichen, want heel de wereld moet ik mijn geheim vertellen, omdat ik geluk. Zal ik via kaarten kennis geven? Zal ik adverteren in de krant? Hoe ik het vertel is mij onteven, maar het moet door het land. Wil ik juichen, want heel de wereld moet ik mijn geheim vertellen, omdat ik gelukkig ben. Agora até ao ano de 1960, salte dentro do tempo para ouvir a voz de Rudy Carrell, que nos traz What In Giluk. A música representou a Holanda no ano de 1960. Também em 1960, a Suécia fazia-se apresentar por Silmam Kvist com Alla Andra Farvaran. A música que, como disse então, representou a Suécia no ano de 1960. Vamos chegar com estes dois temas e depois chega o final de mais um Histórias da Eurovisão. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mei altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, steulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik doodgewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwde, schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief, van het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La la la. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speurens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Ik heb alleen maar het vertrouwde, schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief, en het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief? La la la, la la la. Just vi två när alla andra får varann. Om jag blott vågade fria skulle du nog ge ditt ja. Men lyckan får vänta tills jag repat moden dag. Ja, på bröllop brukar gå, men får sitta och se på hur alla andra får. Sim, estimados ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe traz todos os sábados entre as 19h30 e as 20h músicas que integraram o Festival Eurovisão da Canção, que é promovido desde 1956, ou seja, desde o seu princípio, pela European Broadcasting Union. Já ouvimos aqui músicas entre 1959 a 1968. Pois agora vamos ouvir mais um tema de 1960 para depois fugirmos até ao ano de 1973. Já lhe disse que a música que vai ser a edição de hoje não participou no festival Eurovisão da Canção. É apenas uma versão do tema de Los Mocedades, que participaram sim no ano de 1973 com o tema Eres Tu. Mas já me estou a adiantar, se deixe-me só dizer que antes vamos ter a música que representou o Mónaco, aliás, no ano de 1960, uma participação já extinta, ou seja, o Mónaco, aliás, já não participa neste festival, participa apenas a França agora. François Degel traz-nos Ce Soir-là. A música, como disse, representou então o Principado do Mónaco no ano de 1960 e também participou juntamente com a França. Para fechar, vamos ficar com Sinavain, a música que em 1973 representou a Espanha. Eres Tu, o tema de Los Mocedades. Aqui a versão é de Catherine Helena, que nos traz então este Sinavain. A música então para fechar mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Eu, Carlos Bonaparte, volto na próxima semana para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, tenha uma boa tarde e até para a semana. Ce soir-là, tu n'avais que tes 20 ans à m'offrir comme un bouquet de printemps à l'amour qui m'avait souvent déçu. Je ne croyais plus, mais quand je t'ai vu, ce soir-là j'aurais voulu inventer des mots qui n'avaient jamais existé. Des mots d'amour en habit de gala pour ce soir-là dans tes bras. J'ai compris dès ce soir-là que jamais la vie n'aurait d'attrait pour moi. Le meilleur du plus profond de mon cœur qui garde encore la douceur de ce soir-là. Ce soir-là, mais à quoi bon revenir? Tout cela n'est pour moi qu'un souvenir. Mais je n'ai jamais pu me délivrer du rêve insensé que j'avais bercé. Je t'avais donné bien plus que ma vie, mais peut-être n'avais-tu pas compris que tu déchirais mon rêve d'enfant en me quittant. Et pourtant, me reviens un jour dans mon cœur. Je garde comme au premier jour tant d'amour toujours pour toi. Que j'attends comme on attend le printemps, les bras chargés de lilas. Pour ce soir-là, mon amour, je t'attendrai chaque jour, tant que je vivrai, je serai là. o la voi sinä vain, kuin kesäinen aamu, joka koittaa. Kuin hymyä kukkain olla voi, sinä vain, niin, niin, ei muu, sinä vain. Mun toiveeni kaikki olla voi, sinä vain, kuin kisara pilven, joka soittaa. Kuin puhaltus tuulen olla voi, sinä vain, niin, niin, ei, sinä vain. Olla voi, sinä lähten vesi raikkain. Olla voi, tärkeä. Sitaran öisen ääni herkin, ja tulevaisuuskin olla voi, sinä vain, niin, niin, ei muu, sinä vain.